tristeza, a solidão, a doença que destrói, corrói, é depressão. Eu vejo a juventude se acabando na pior, tudo isso por status dignos de dó. Eu vejo a molecada loucos na caminhada, perdidos, família desestruturada. Vejo pais desempregados com a mente perturbada. Também vejo governantes nadando de braçada, enquanto o povo sem casa jogado na calçada, abandonado em um leito sem direito a nada. Eu não entendi, muito menos compreendi. A pátria amada se tornou uma piada. Eu vi o mundão e não compreendi. O que vi no mundão, eu não compreendi. Eu vi o mundão e não compreendi. O que vi no mundão, eu não compreendi. Por quê? Pessoas não querem acreditar, porque essas pessoas não querem mais caminhar, porque elas simplesmente se deixam levar. As aparências desse mundo dominou seu olhar. Eu não compreendo se a verdade tá aí pra você, e você prefere se enganar com pastor na TV. Me diz por quê? O dinheiro cega o homem. Me diz por quê? Eles deixam crianças passando fome, porque o homem nega o perdão de Jesus. Prefere andar nas trevas do que virem pra luz. É tudo tão confuso ver o governo desviar da saúde pública, que era pra vidas na favela salvar. Eu vi o mundão e não compreendi. O que vi no mundão, eu não compreendi. Eu vi o mundão e não compreendi. O que vi no mundão, eu não compreendi. Eu não entendo, nem compreendo, porque o mundo é assim. Uns vão fazendo e outros vão pra destruir. Entre o amor e o ódio semeados aqui, fraqueza pra chorar, força pra sorrir. Eu não compreendi. Eu não compreendo porque se planta o rancor, o ser humano cultiva o ódio no lugar do amor. A consequência é triste e trágica, o caos e terror. A maldade com crianças, idosos, mulheres e homens desarmados. Eu não compreendi. Tanta mágoa, revolta guardada, cravada no coração. Eu não compreendi. A loucura crua e pura gera a morte e a sepultura. Quantas lágrimas ocultas pelos filhos da puta ladrões. Eu não compreendi. Eu não compreendi. Eu não compreendi. Incompreensão.